ci sua foto, dai. Mi causa ansietà. Memorias in color, un quadro di saudade. Non desafina a nossa melodia. No meu lugar, diz o que cê faria. Costurei sinais sem perder a linha. De quem é a culpa, se nunca foi minha. Não desafina a nossa melodia. No meu lugar, diz o que cê faria. Costurei sinais sem perder a linha. De quem é a culpa, se nunca foi minha. Não joga, só pensa em mim. Só pensa em mim. Do jeito que eu penso em ti. Pensa em ti. Não joga, só tenso em mim. Não faz assim. Só me deixa aqui. Se é pra ficar comigo. Não joga, só tenso em mim. Não joga, só tenso em mim. Não joga, só tenso em mim. Não joga, só tenso em mim. Sim ou não, tudo que eu fiz foi em vão. Tua insegurança aumenta essa questão. Vai com calma, não me bota pressão. De levar toda a culpa da relação. Será que tu segura ou larga a minha mão? Te dei minha alma, a cama e o coração. De repente cê não tava sendo a mesma quando eu olhava. De repente tudo acaba, mas nossa melodia ainda soava. Não desafina a nossa melodia. No meu lugar, diz o que cê faria. Costurei sinais sem perder a linha. De quem é a culpa, se nunca foi minha. Não desafina a nossa melodia. No meu lugar, diz o que cê faria. Costurei sinais sem perder a linha. De quem é a culpa, se nunca foi minha. Só penso em mim, só penso em mim. Do jeito que eu penso em ti, penso em ti. Não joga, só tenso em mim. Não faz assim. Só me deixa aqui. Se é pra ficar comigo. Não joga, só tenso em mim. Não joga, só tenso em mim. Não joga, só tenso em mim.